café, Vila IPBH. Vila. A Zona Norte é grande e extensa. Mas eu tenho orgulho de morar em Santa Fé, Vila IPBH. Na periferia. Na periferia, desrespeito acaba em mar. Quebrada que tiver, e assim também. Ei, respeito é pra quem tem. Sou grande, está. Sensacional. Eu disse que nasci e cresci na Zona Norte. Sensacional. Zona Norte é bandidagem, curte a noite toda. Mas pega bomba de varia e polícia. Na subida do beco do morro, favela, atitude guerreiro que nunca se entrega no Fátima, no Belo, no Quênio. Comunidade que envolve respeito, Santa Fé, Braga, pioneiro, São José, Vila IP, maloqueiro que tem sorte. Na Norte, humildade é que te envolve, arte e cultura que nos move. Esse que é o forte da transformação. Eis a questão, educação, trabalho, opção de vida. Uma luz que é construída, constitui uma família. Para muitos o rap é uma saída.